palestra que eu assisti, deve, acho que está lá nos meus históricos, eu vou te mandar. Quer falar? Além. É, para mim, a situação de contato mediúnico está começando. Eu começo a ficar incomodado, eu não posso ficar parado. Comigo acontece assim: se eu ficar parado, não vai acontecer nada. Eu começo a ficar inquieto, começo a andar, sentir o movimento. Aí comigo, que no caso está se aproximando sempre a zeppelina, então eu estou ficando. Meu corpo começa a tombar um lado para o outro, como se eu tivesse zinga. Parece até que está dançando Parece que tá capoeira. andando na prancha, né? Parece capoeira, começa a Parece que tá gingar. andando na prancha. Isso, aí começa a gingar, eu começo a ficar inquieto, eu não consigo ficar parado, minhas mãos começam a ficar, pega fogo, e, ou melhor, aí começa a gelar as mãos, ao contrário, as mãos congeladas, e eu começo a sentir o umbilical, começa a me incomodar, começa a ter algum movimento, alguma coisa no estômago, como se tivesse fome, não é? E começa para mim assim, mas eu já percebi, não sei se para todos vão ser da mesma maneira, mas para mim não adianta eu ficar parado. Se eu ficar parado, eu tenho que começar a movimentar a energia, tenho que começar a rodar, andar, se movimentar. É o que eu começo a fazer. Aí daqui a pouco eu começo a sentir a energia dele forte, mas me mantenho consciente. Sei que tem alguém junto, mas eu estou consciente, eu estou sentindo, estou vendo as pessoas, mas tem determinadas coisas que também vêm na cabeça de, às vezes, fazer movimentos, como tocar, às vezes, em algumas pessoas, em partes específicas. Eu chego, às vezes, perto de alguém, vem na cabeça que eu tenho que tocar no tórax. Eu estou próximo de outro, como houve com você, como você estava com problema de coluna, eu fiquei próximo ali. E quando a gente estava baforando o charuto, eu me lembro de baforar e jogar na sua direção da coluna. Então, cada coisa que vem na cabeça vem de uma maneira diferente para cada pessoa que eu estou perto. As mulheres, às vezes, eu só venho só de vir tocar na mão e beijar a mão e se aproximar, não se tocar no corpo. Para mim, está sendo dessa maneira. Porque para quem está iniciando é muito importante, né, estar tá nesse processo, não desenvolver, não ficar ali parado ali. Isso, eu também estou Entendeu? sentindo Ficar isso. parado, a energia está ali querendo movimentar. Você bate palma, bate pé. É energia que está girando. Você está ali, ó, andando para lá, andando para cá. E é assim, o movimento, a energia é movimento. E tipo assim, facilita ela ficar gelada. Fica gelada e logo em sequência a mão pega fogo, é normal? É normal. É isso também que eu É senti. É a mesma normal. coisa também. Fica muito Entendeu? fria. A energia ela tá ali. É igual um fio de eletricidade. Ele tá ali, você não tá vendo a energia passando. Mas a energia tá ali assim, ó. Se você botar muito, toma choque. Você não tá vendo a energia, mas ela tá ali no fio, ó. Os elétrons. Quem Os tá elétrons em sentindo movimento. tanto na mão quanto na sola assim dos pés, né? Ela vai falar aqui que tá, sobre a experiência que você teve no passe aqui, que você falou, será que é meu? Será que não é meu? Aquilo é interessante Mas você eu falar. falei, Mas fala aqui agora, tá sendo gravado. Vai lá. então, para quem não me conhece, eu sou a Valentina. Quando eu fui colocada aqui na mesa para dar o reiki, eu até cheguei a questionar a Claudinha. Eu falei, Cláudia, tu falou que é para eu ficar ali, mas eu não tenho o curso do reiki. E aí, conversando com a Caixins falou, junto com a Viviane e mais a Claudinha, não precisa ter o curso, você vai fazer aquilo que a tua intuição está falando para você fazer. Né? Você foi colocada ali, não foi por acaso. E aí eu constatei isso nesse último que nós tivemos, que duas, podemos dizer, pacientes, né, que tiveram aqui, que veio comigo, uma delas, uma coisa veio assim, falou, sussurrou assim, não sussurrou, né, vem na mente, você tem que falar com ela, porque ela falando, né, eu perguntei do que ela... Se ela tinha alguma dor, do que era, ela dizia que era tipo bursite e que ela sentia dor aqui, dor ali e tal. E aí eu fui fazendo lá e aí me falaram assim, você tem que falar com ela que ela tem que largar o glúten. Ela está inflamada, ela precisa largar o glúten. E aí quando ela sentou, eu agradeci por ela ter vindo e tal. E ela, ai, muito obrigada e tal. Eu falei, olha, só vou te falar uma coisa. Falaram, não sei... Que foi, mas pediram para eu te falar que você precisa largar o glúten. Aí ela fez assim. Falaram isso para você? Eu falei, é o que veio para mim, para eu te falar. Aí ela disse assim, mas se você não vai acreditar, tu fica até, que nem a Cláudia fala, tudo agora você fica arrepiada. Antes era choro, agora é arrepio. Aí ela disse assim, se eu te disser que há 15 dias atrás eu fui ao médico e ele falou que eu precisava largar massas, pão e tal, tudo que tivesse glúten, porque muitas das minhas dores era por causa do glúten. E eu, ah, não vou, mas agora vieram e falaram isso para você me falar. Eu falei, é, foi o pensamento que me veio para eu te dizer isso. Aí a lágrima dela veio, ela me abraçou, sabe assim, quase chorando e tá, foi. Não pode deixar, porque então agora é o que realmente eu preciso fazer. Porque já veio a confirmação, então, do que o médico falou, veio através de você para você me falar. Aí tá, aí passou, aí eu atendi uma, que nada, aí a outra que eu fui atender, aí tá assim, você tem que falar com ela que ela tem que beber água. Aí eu falei assim, não, não vou falar isso, né? Aí é que nem você, não. Eu não vou falar, eu tenho que falar para a pessoa que ela tem que beber água. Todo mundo sabe que tem que beber água, né? Eu não vou falar. Aí estou lá acabando, você tem que falar. Eu falei, não, não vou falar nada, não. Eu pensando, não vou falar nada, não. Estou aplicando, não vou falar nada, não. Aí ela sentou. Aí ela sentou. Aí eu fiz a mesma coisa, agradeci pela presença dela, que era muito obrigada, gratidão e tal. Aí você tem que falar agora. Eu falei, bom, eu tenho que, preciso te falar uma coisa. Você bebe água? Ela, não muito. Eu falei, é, porque estão falando que você precisa beber mais água. Você está bebendo pouca água. A ela, isso é verdade. Eu sei que eu estou bebendo pouca, mas é que eu não gosto. Eu falei, mas você precisa. Você está com problema de prisão de ventre, alguma coisa? Ela, sim, ela. Tô. Eu falei, então, estão pedindo para você. Você tem que beber mais água. Você está bebendo pouca água. E isso, de repente, vai te ajudar. Aí, tá, ela foi. Aí, assim, na cabeça, tá vendo? Se tu não falasse, você precisava falar mesmo. E eu, tá, tipo, eu quase não falei. É isso. É a cobrança. Então, quando você não fala, depois fica te martelando. Mas é estranho, né? Porque, assim, pô, será que eu preciso falar isso mesmo? Não é coisa, invenção da minha cabeça e tal? É essa dúvida que você fala, né? Que ela falou. Não é? É. Ô, Marco, e não é só... Não é só no trabalho mediúnico, né? Até no trabalho, no dia a dia, né? Porque lembra a questão lá da bateria da parafusadeira? Viu? Ela estava lá no terraço. Aí eu desci, já desci falando assim, ó, falaram que era para eu levar o carregador, porque vai acabar a bateria. Ele falou. Eu não vou levar. Aí cheguei lá embaixo, apertei duas vezes. Acabou a carga, eu tive que subir de novo para pegar o carregador. Fala teimoso. Às vezes são coisas, cara, que eles querem ajudar. Os mentores estão trabalhando ali, estão com você para te auxiliar. Fala, Luiz. É, porque às vezes eu vejo na internet, sem botar o nome desses negócios aí, curso para dança de cigana, curso para isso, para aquilo. Se a pessoa já nasce com dom, não precisa de curso, não precisa ir longe. Não precisa fazer. Só vai pra ela. Olha, o que eu vejo, às vezes, o que eu sinto, que se der uma mesa pra ela e um baralho, ela vai de lá. Eu nunca peguei baralho, nunca peguei baralho. Vou jogar baralho, amor. Ah, já tá começando aqui já. Eu jogo baralho. Eu também. Quando eu fui pra outra casa sem falar nome, nunca tinha trabalhado me botaram num lugar que era reiki xamânico. Pô, não sabe, porcaria, não sabia nem que era aquilo. Aí o rapaz, o dirigente, apertou minha mão, olhou pra mim, tu tem o que eu tenho. Eu falei, pronto. Aí eu vou fazer uma vez e você vai olhar. Ele fez uma vez, fiquei olhando, ele falou, aí a segunda vez você vai fazer, eu vou ficar do teu lado. Tá bom. Na terceira vez eu fiz sozinho. Aí vem um rapaz, um garoto, aí vem com a mão, a minha mão dá como se desse um choquezinho. Deu um choquezinho aqui nessa altura. E o garoto estava deitado, o garoto levantou. Ele levantou, olhou para debaixo da mesa para ver o que foi, rapaz. Não, cadê o bisturi? Tu tá me cortando. Eu falei, cara, não tem bisturi aqui não, rapaz. O garoto levantou da maca para olhar se tinha alguma mesinha daquela que o médico usa, né? Não sei como é que é o nome. Tem aquelas mesinhas com instrumentos, né? E, E eu falei, rapaz, não tem nada, cara, deita aí, rapaz, vamos terminar. Quer dizer, ele se assustou e eu me assustei, porque eu não sabia nem o que era aquilo que estava acontecendo. Aí, quando acabou, aqueles negócios que fala, né, na cabeça, né, fala, manda ele beber mais água. E daqui a pouco vem um detalhezinho. Ele mandou perguntar assim, você está tomando algum produtozinho para você ficar fortinho? Você está tomando? Aí ele, não, moço, fala devagar, fala baixo. O meu pai está ali, ele não pode saber que eu estou tomando, não. Aí eu falei, olha, duas opções que eu vou dar para você. Você vai ter que triplicar a quantidade de água que você está bebendo ou a minha opção, parar de tomar isso. Entendeu? E eu nunca tinha feito curso de nada. Eu vou explicar para vocês, isso é ciência. Porque o negocinho que ele está tomando é hormônio, que você quis dizer. Não, aquelas coisas da pessoa ficar forte, anabolizante. Anabolizante. A testosterona aumenta o número de glóbulos vermelhos no organismo. Sim. Aumenta o risco de trombose, fica com a hematocrito muito alto. Por isso que faz algum sentido aumentar bastante a ingesta de líquido. Sim. O sangue fica mais fino. E eu não sabia nada disso aí, quer dizer. Assim, quando, cara, é assim. Se a espiritualidade precisar te usar, você pode ser leigo no que for. Os mentores vão te usar. O engraçado foi os dois tomando susto. Entendi. Eu tomei um susto com a situação, eu nunca tinha passado por aquilo. Entendi. E ele também. Então é se entregar. Assim, existe o reiki, existe vários tipos de trabalhos mediúnicos e tal. Existem esses padrões e tal. Sim. É bom aprender? É bom aprender. Sim. Você saber onde ficam os chakras, porque não existe só os sete. Tem chakras aqui, chakra aqui, chakra aqui, chakra aqui. É bom vocês entender para ter conhecimento. Mas não fica fixado naquele padrão. Eu tenho que fazer isso. Sim. Isso. Igual a mesma coisa vai acontecer no centro de Umbanda. Todo preto velho vai curvar e vai ficar sentado no topo, porque aquilo ali é um padrão para aquela casa. Porque eles já padronizaram o preto velho sentado no topo com charuto, com cachimbo. Chapéu. Entendeu? Com chapéu. Então, assim, é um padrão, entendeu? Anímico. Anímico, tá? Isso é anímico. Sim. Não é mediúnico. Como falei nada ainda. Duas coisas aqui. Vou voltar lá no nosso lado de você sentir, né? Vou chegar nessa parte aqui, a gente está aqui agora. De você sentir seu guia espiritual quando você está ali no processo do desenvolvimento mediúnico. É uma coisa muito nova para mim e tal. Eu fico ali me conectando, essas coisas todas, e vem muito forte assim de ficar mexendo a mão. Eu fico assim, vem do nada, começa a mexer a mão, virar a mão, não sei o que é isso, aí vem aquele lance da autossabotagem, né? Será que isso é meu? Ah, meu Deus do céu, o que vão pensar de mim? Isso é direto, entendeu? Né? É iniciante, né? Aquela loucura do iniciante. Então vem muito forte isso. Aí bota a mão para trás, aí bota a mão para trás, aí fico assim, uau. Aí vem aquela energia, a mão quente. Meu pai, Eu vou te dar tua resposta. Tá. Naquele dia que você sentiu isso, tu foi, não sei se foi você, se foi alguém, eu acho que foi o Luiz, o preto velho, ou caboclo, não sei quem era, pegou um instrumento, colocou na tua mão, e aí tu foi pra ali, papapá, porque a pomba gira que tava em mim te saudou como se tu fosse aquele que repercussionista, aquela coisa, só faltou ela pegar a saia e ficar ali na tua frente, por causa da tua energia, foi o que eu senti, querido, só te dar a tua resposta. Mas eu sabia como é que é o nome que se dá, como é que é o nome? Ogan, né? Ogan, que conduz ao ritmo. Tu não foi pra essa área, não foi à toa. Mas você sabia que eu já senti um cigano. Ela sempre fala isso. Mas tem. Até lá na... na... Ele tem uma bombagina. Outro dia eu fiquei ali, rodando o saco. Que parada é essa? Fiquei assim, mano. Até falei, não lembro mais. Eu fiquei assim, ó. Ele chegou assim e falou, Maicon, acho que tem alguma coisa errada aqui. O cara grandão. O que é isso, cara? Tem alguma coisa errada aqui, mas foi, cara, vambora, com a balança a cintura. Vambora. Não fica duro, não. Deixa eu terminar. Aí tem esse lance de... Pode ir. Continua. Fala. Então, continuando. Então, vem esse lance dessa energia da mão, de pegar o instrumento e começar a tocar, né? Aí sim, tem aquele lance de ficar em pé, eu falei, não sei o que, que é, não ainda não consigo. Sim, a conexão, eu só tô tentando desvaziar a mente e ser instrumento, vai. Tipo, eu tô aqui como instrumento. É que nem quando eu tava fazendo os atendimentos que a gente fazia antes no final das palestras, que eu vinha para o Mike falar, não, vai lá, vou dar o passe. Eu falei, como é que eu vou dar o passe? Aí eu comecei a dar o passe do meu jeito. Aí eu via sempre em mim, via em mim, assim, invoca o tratamento de cura de Shambhala, que eu já fiz o curso de Shambhala, né? E aplicava e chamava os curadores de Shambhala, né? E falava para a pessoa, fala Shambhala aqui, quando você invoca e fala Shambhala aqui, eles vêm e fazem o tratamento daquela pessoa. É tratamento de Shambhala, é uma cidade de outra dimensão, né, que trabalha com tratamento de cura com as pessoas. E outra coisa, sobre os sonhos que você falou, eu falei até com ela também. Acordava de madrugada para se tomar num sacode de paulada no corpo inteiro, cara. Falei, cara, se levantar, dor na junta, dor no ombro, dor na costela. Surreal isso. É, exatamente. Resgatando lá os outros lá. Eu só lembro que quando tem. Eu só lembro quando tem. Fez alguma coisa pra onde acordar feliz? Não, se quer acontecer alguma coisa muito boa. Ah, não. Ele já acordou assim. Essa aqui acorda com um porro, vou ter que fazer café. Eu já tive essa sensação de estar num lugar e eu acordei muito feliz, só que eu não lembrava onde. E eu ainda lembrava assim, algumas coisas do meu ouvido falando. Né? E já acordei também cansada, como se eu tivesse levado uma surra de pau. Não, o meu não é o cansaço, é você acordar ruída. Exatamente. Aí um dia que ela pediu para eu ir fazer o café, porque ela não estava gostando. E alguns sonhos já cheguei a lembrar. Eu lembro que eu fui, parecia um cruzeiro, e aí eu tinha um ser agachado, choramingando. E aí eu chegava até esse ser perguntando se queria ajuda, né? E de repente ele levantava os olhos da cor de fogo, pulava em cima de mim, no meu pescoço, e ficava ali. E ali me deu um pânico enorme. Então vinha uma pessoa de branco, sim, eram umas paredes todas brancas, mas eu sei que no meio desse muro tinha uma cruz, né? E aí ela brigou comigo, falou assim, eu te falei que você não estava preparada para vir aqui. Entendeu? E assim eu acordei como se meu espírito tivesse voltado com uma força que impactou o meu corpo. Entendeu? Esse, por acaso, eu lembrei porque foi impactante pra mim. Mas nem sempre. Sabe por que você sonha e não lembra? Porque às vezes você não tá pronta pra lembrar o que você tava fazendo. Porque dependendo do que você lembrar, você pode travar. E por isso que muitas das vezes não deixa a gente lembrar. A gente vai lá pra baixo, passa por cada coisa. Uma vez eu fui. Canção não vai querer dormir. Aí fiquei toda craquelada lá, né? Aí veio o preto velho nele, meu filho, vamos fazer um trabalho nela pra limpar ela, porque ela veio, puxou, trouxe e ficou. E eu não conseguia levantar do sofá de tão ruim que eu tava. Depois. É isso. Isso aqui deu tudo com aquela. E a projeção astral, ela não é padronizada, né? Tem várias formas de projeção astral. Você não precisa dormir pra ter uma projeção astral. Projeção astral você pode ter acordado. Ó, eu na rua com a Juliana não tive uma projeção astral com a Juliana. Ai, que delícia, meu Deus. Hã? Eu aqui saí com a Juliana, abri a porta aqui, o portão, aí desci aqui, né? Como se fosse sentido descendo. Eu com a mão, segurando a mão dela. Cara, parece que eu entrei dentro de um túmulo. Eu e ela junto. Cara, eu vi eu e ela numa outra encarnação andando nessa mesma rua ela com um vestidão, esse, como é que é? Aquele vestido de época, de 1920, e eu tava com uma roupa, com aquela bengala, e eu de mão dada com ela andando. Aí eu falei, minha filha, você tá vendo isso? Ela falou, nós dois, juntos, vendo. Então, assim, era uma projeção de uma vida que a gente teve, né? De uma vida passada, porque ela já me acompanha há muito tempo. Né? Não larga isso aqui, não quer largar de jeito nenhum. Né? Ela sabe que tá difícil para arrumar outro, né? Dessa, né? A fábrica que fez isso aqui faliu. Alguém tá acordado, já viu algum bigode nessa vida? Tem o quê? Bigode, você viu que eu tinha bigode. Bigode, eu tava com bigodão. Você falou agora, eu vi o bigode. Eu tava com bigodão e eu de cartola, com essas roupas assim, bem bonitão mesmo, de sapato com a bengala, ela com esses vestidões, de cabelo comprido, ela era branca. E aí eu andando com ela assim, eu falei, minha filha, acabei de te ver aqui, você com o maior vestidão, ela também tá te vendo. Caraca, a mesma visão. A mesma visão. Mas eu e o Luiz também tivemos. É doideira. A gente, um matava e o outro roubava o outro. Meu Deus! Então, voltou com dor de cabeça. Aí a gente assim, meu Deus. Me dá teu braço. Aí eu abracei ela, peguei no braço dela. Aí eu falei, agora eu relaxo. Aí daqui a pouco começou a visitar a imagem. Pô, os caras, uma porrada deles. E eu com uma espada grandona. Aí. Microfone. Aí começou assim a projeção astral nossa. Ela chegou do trabalho com dor na cabeça. Nessa época tinha muita dor na cabeça. E aí eu falei, deita aqui, de roupa, né? De roupa, deita aqui na cama, vamos descansar um pouco. Eu peguei aqui no antebraço dela, com a mão direita, né? Peguei no antebraço dela e fechamos os olhos. E daqui a pouco eu tava num lugar, parecia esses lugares medievais. Cara, eu sei que, tipo assim, parece que eu desmaiei, eu não sei se eu tava calçado. Apagou logo, eu apaguei. Todos nós, os dois apagaram. Só que a gente tivemos a mesma coisa assim, de outro sonho. Aí eu tô vendo o sonho, tô vendo, caramba, tô vendo um cara e mato o outro. Aí sobrou um cara grandão, mas esse cara grandão tinha um cordão enorme. Um negócio gigante no pescoço. Aí eu falei, a única maneira que tem de pegar aquele cordão é arrancar o pescoço dele. Arrancar o pescoço dele fora. Aí eu falei pra ela, ó, vou arrancar o pescoço daquele cara e tu pega lá o cordão vai cair no chão, tu vai pegar. E ela com a bolsinha, pegava os cordões, aí foi lá no cara, cheia de medo, né, pô, o cara grandão no cara. Botou o cordão do cara, um negócio enorme, na bolsinha, e ela vem ela embora. Aí eu falei, vamos embora agora. Pô, a espada cheia de sangue, eu tô cheio de sangue, mas tinha matado na porrada dele. E a gente com a bolsa cheia de ouro. A bolsa cheia de ouro. Aí daqui a pouco acordei. Essa é boa! Aí acordei, aí ela, Luiz, pelo amor de Deus, Luiz, eu tive um sonho horrível, fiquei só com o quê? Luiz, eu sei que tu matava muita gente. E o ouro? Como? Peraí, como é que eu matei os caras? Luiz, tu tinha uma espada enorme, Luiz. Tu matava todo mundo pra roubar o ouro. Cadê o ouro? Não, eu vi. Não, olha aqui. Prata, aliança de prata. A gente não consegue ter ouro. Ó, no sonho, tipo consegue. Assim, ó. No sonho é assim, ele matava e eu parceira dele. E isso. Ele fala assim, ó. Vai lá. Vai lá. Aí vinha um. Aí vinha um cheio de ouro, matava e ela roubava. Matava e roubava. Sim. Ou a gente compra ouro, ele não sei o que acontece. Fica ruim. Aí eu falei, ó, desisto, chega, vai de prata, vamos de prata, acabou? Vamos de prata. Mas engraçado foi ela acordando. Não, a gente não consegue comprar o ouro mesmo, fala a verdade. Não, compramos lá naquela. Aqui não é ouro, aqui Romanel. Não é ouro. Pô, eu vou. Aí você é castigo, que eu não consigo ter ouro porque eu roubei dos outros. Dá pra roubar, tá doido. Aí eu fui no lugar, tá, perguntei por essa situação, falar, cara, né? Lá onde eu trabalhava. Eu sabia lá quem era bom mesmo, né? Eu já levei ela nessa festa velha. Vovó, a gente teve um sonho que, pô, eu matava, ela roubava. É, filho. Essas pessoas que vieram pra te fazer mal, aquilo que eu te falei, que eu larguei tudo, saí com a roupa do corpo, pra ter paz, foram eles que você matou. Isso que eu tô apanhando aí, ó. Foram eles que você matou. E eles voltaram pra te dar esse castigo. Como é que a Dindinha faz? Se começa tudo do zero. Como é que a Dindinha faz? Rapaz, eu acho. Não, os engraçados que eu acordei ela. Ela continuou dormindo, eu acordei. Ei, ei, ei. Eu acho que eu aí ela começou a chorar, Luiz. Eu tive um sonho muito ruim. Um pesadelo. Pesadelo muito ruim. Ela contou tudo o que tinha acontecido, ela falou pra mim. Aí, o que acontece? Eles falaram que a gente já é a alma de vidas passadas. Imagina, menino. É isso. Ó, muitas vidas, né? Só Jesus, né? Eu devo... Na causa. Eu devo ter pegado o rim de alguém, que agora eu vi sem um, né? Misericórdia, cara. Você nasceu com os dois. Eu nasci com um só. Eu nasci com um rim, devo ter pegado o rim de alguém. Caramba. Vendeu o rim de alguém, mas agora você vai vir faltando um rim, filha da mãe. O diagnóstico foi bom. Não identificado. Foi por acaso que ele descobriu, não foi? Hã? Por acaso. Não identificado. Mas, vamos lá, continuar. Vamos continuar aqui, gente. Continua. Como o animismo pode nos ajudar? Ai, papai. Com o animismo podemos evoluir espiritualmente e intelectualmente participando de tudo o que acontece durante o trabalho mediúnico e assim interagir com os mentores. Isso aqui a gente já foi falado aqui, né? Tá mais que explicado. Vai entrar acho que um videozinho agora. Bota aqui um videozinho, Juliana. Acho que vai entrar um vídeo. É, olha aqui, ó. Não dá. Não, não. Volta, volta. Volta. Volta aqui. Nossa. Isso, volta. Veja como é a incorporação, hein? Dá pra lá agora. Volta lá. Pronto. Não. Caraca, dá pausa. Isso. Aqui é o guia, o mentor espiritual. Então aqui estão todos os chakras, né? Ele vai ver aqui qual chakra que ele vai ter uma facilidade melhor para se conectar com você, né? Pode se conectar por qualquer um desses, né? E também tem o mentor espiritual, já está acostumado com o chakra e já está com habilidade. Por quê? O meu mentor espiritual, ele vem, o Pai João quando vem, ele vem no meu ouvido aqui, né? Ele usa um chakra específico para isso. Então eu já sinto essa, ele já tá com essa, já tem essa habilidade lá e eu já sinto, então ele usa um chakra específico do meu corpo para a minha parte anímica, né? Falar a respeito se ele está próximo, se não está. Se ele for usar um outro chakra, provavelmente vai ter um outro sintoma, né? Então, assim é com qualquer mentor espiritual. Então ele vai usar um chakra específico, às vezes o chakra cardíaco, às vezes o plexo solar, o básico, né? E depende de cada um. Coloca aqui. Vamos lá. É curtinho, é rápido. Através de conexões entre os chakras do guia e do médium, processo denominado acoplamento áurico. O guia, com a passividade do médium, adentra seu campo magnético, irradia sua energia e projeta cordões dos seus chakras para os do médium. Neste momento da incorporação, é comum acontecer um solavanco. Para entendermos melhor, o guia não domina o médium porque vestiu seu corpo como se fosse uma roupa, mas sim porque controla seu mental através das ligações estabelecidas. É isso que eu ia falar, ele tem de cueca? É um caboclo, gente. É o caboclo, ele tá só com aquela canga, entendeu? Vamos usar nossa imaginação aqui, né? Então você vê aqui, né, essa parte. Então, o mentor espiritual, ele vai vir, vai se acoplar por algum chakra, né? Ele não vai chegar chegando, né? Ele vai chegar suave, ele vai ali, né, se acoplando devagarzinho, se tornando homogêneo ali praticamente para poder ter essa sensibilidade para vocês, né, usar. Então ele vai usar a parte mediúnica e vai usar a tua parte anímica para você sentir ele. É... Também tem um vídeo também que eu não consegui achar, de uma menina que mostra, né, que o mentor fica assim de braços cruzados, né? Não sei se vocês já viram. E tá lá médio. E tá assim, ó. O médio ainda tá se acoplando ali, tá tentando ali com o chakra. Vai. Então, é assim. Então, por isso que eu falo, gente, que não existe um padrão. Por quê? Porque o padrão, você quando usa muito um padrão, fica muito anímico. Ah, tô sentindo aquela energia do caboclo. O caboclo, então, você, o caboclo tá começando... Oi? Então, assim, o caboclo tá ali tentando ali encontrar ali um chakra ali, vamos lá, vou usar o plexo solar desse rapaz, então ele tá tentando se acoplar. Só que pela casa ter esse padrão, por isso que eu falo que o padrão é complicado você se padronizar. Ah, então, aí ele se sente, você fala, pô, é um caboclo que tá encostado. Então ele não tá nem ainda acoplado em você, mas como você já sabe qual é o caboclo e sabe que o jeito que o caboclo faz, então o caboclo nem começou e você já tá lá, né? A pombagira já tá lá, entendeu? Então, tem que... É aquilo, essa parte anímica, ela pode te ajudar e também pode te atrapalhar, né? Essa aqui é a parte, a gente falou das formas dos animismos, né? Então, sinta. Tem aquela música, sinta a vibração? Sinta a vibração. Deixa fluir. Não. Lógico, vai ter a pombagira que vai vir, ela precisa dançar, tal, precisa dar aquela gargalhada, aquela energia, né? Mas vai ter hora que não vai ser necessário. Ela só vai vir, igual de vez em quando vem na Claudinha, né? Ela faz... Não é assim, a Claudinha, de vez em quando. A Maria Padilha vem, ela só faz assim, ó. É, ó. Entendeu? Não fala nada, só faz assim a boquinha, assim, ó. A Padilha não é de falar mesmo, não. Entendeu? É, cara. Entendeu? Então, tem... Tem. Vitor Priscila. Não, não é assim. Não é assim. A Priscila fica dando... jogadinha de homem que dá tiadinha. Entendeu? A Priscila sabe imitar a Priscila. Vem aqui imitar a Priscila. Não. Mas vamos lá, vamos focar aqui. Vamos focar. Mas, senão a gente vai dispensar. Mas. Ela falou que ela começa a ficar assim, dando agachadas quando ela tá aprendendo. Às vezes ela sempre fica meio na dúvida, só que a energia é muito forte, ela começa a fazer assim. Ah, entendi. Aí trava, né? Aí trava. A Bajira, na última que ela tava aqui, foi nela. Aí eu falou assim pra ela: você tá aprendendo, para de aprender. Entendeu? É. Então, toda vez que você fica aprendendo, você vai ficar dando esse estrão. Cada mentor ele vai vir de uma forma e nem sempre ele vai falar, ela vai gargalhar, ela só tá ali às vezes só para manipular uma energia, auxiliar. Às vezes um mentor espiritual ele vem para auxiliar ali energeticamente para vir um outro. Entende? Para vir um outro, entendeu? Então, é um trabalho de conjunto, por isso tem que ter o equilíbrio, né? Os mentores espirituais, pombagira, malandro e tal, tem que ter. Preto velho? Assim, eu acho interessante você estar falando, porque assim, vamos dizer assim, pela minha experiência, né? Cadê o microfone? Quando eu tenho muita dificuldade exatamente na parte anímica, de me permitir deixar aquela energia me conduzir. Eu tenho essa dificuldade. Ah, eu tenho que dançar. Na minha mente eu falo, eu não quero dançar. Ou eu tenho que fazer isso. Aí eu falo, eu não vou fazer isso. Eu realmente travo aquele movimento. Ela me mostra como é que está sendo feito no, na parte espiritual, né, na contraparte astral. Me mostra como é que é para ser feito. E na hora que eu vou reproduzir isso aqui na parte física, eu falo assim, eu não quero rir, eu não quero gargalhar. É como se eu tivesse essa dificuldade de me expor. No meu caso, eu tenho que trabalhar exatamente a minha parte anímica. É o julgamento, sim, medo. Porque você tem consciência de que essas coisas são necessárias. Exatamente. Eu vejo, ela me explica o porquê que tem que ser a rodada da saia, porque a gargalhada, porque bater palma, porquê que dá o grito de guerra dela. Ela explica por quê. Só que aí a minha parte anímica acaba me prendendo e fala assim, aí eu falo, ah, aí por isso que eles dizem que eu sou muito teimosa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas por quê? Eu tenho essa dificuldade. O que, que eles estão fazendo comigo? Estão trabalhando comigo em casa. Em casa ela fala pra mim, bota uma música e dança. Eu tenho dificuldade de dançar. Bota uma música e gira. Tanto que já nos outros trabalhos de desenvolvimento, eu já consegui girar, eu já consegui dançar, eu consigo dar falar com o pessoal os gritos de guerra e tal. Mas eu percebi que no último eu fui fazer, eu me travei de novo. Aí foi o quê? Que me deu aquele o bloqueio, que eu comecei até a falta de ar. Mas ela veio falar pra mim, engraçado você. É, com preto velho, Exu você deixa, mas comigo você bloqueia. A energia de Pombagira é o que me dá o impacto, que a energia é forte. Então, sim, muito forte. Então, cada mentor, você vai ter uns com mais facilidade e outros que você vai ter mais dificuldade de desenvolver. A minha dificuldade é com a Pombagira. É o empoderamento. Exato. Que você tem exatamente. Então, agora você me dá uma explicação por que na quinta-feira a Pombagira ficou trabalhando muito em você. Eu sinto muito o meu cardíaco. É, dispara. Tem que imaginar na Juliana. Na Juliana se soltou. Se soltou um pouquinho. A faixa anímica ali foi. Ó, tá? Isso interfere na limpeza, no trabalho, sim, né? Sim. Porque às vezes eles têm uma função de vir aqui. Às vezes uma rodada não é uma rodada aleatória. Tem um objetivo aquela rodada, tem um objetivo, uma gargalhada, tem alguma coisa, nada é aleatório. Então quando a gente bloqueia isso, acho que interfere tanto para o médico, a gente acaba absorvendo, não, de repente eliminando algumas energias que deveria eliminar, né? Mas é um processo. Eles entendem que a gente está no processo de aprendizado. Né? Eles não têm pressa. Já aconteceu comigo chegar numa casa, né, e ter uma energia tão forte que eu caí, assim, me derrubou mesmo, né? E a pessoa do lado ainda falou assim para mim, não bloqueie essa energia. Então, não sei se foi dito isso para ela, né? Porque eu não consegui. Eu acho que eles queriam desenvolver alguma coisa ali e eu travei aqui na hora, entende? Acontece. Quando a gente resiste, por isso que eu falei para a senhora. A senhora estava falando da questão, né, de vir a energia do orixá. E aí ela tá rodando e rodar de uma forma mais equilibrada, como ela nunca rodou. Aí me passaram a orientação para passar para ela. Falta mais um pouquinho. Aí eu falei para ela, deixa fluir. Não resista, deixa a energia te conduzir. Deixa eu ver o que é que tem. Trava. Trava. Não, aí foi isso. Eu comecei a falar. Porque assim, eu vejo você, Juliana, Sabrina, a Claudinha, todos vocês sabem quem está se aproximando de vocês. Né? É porque assim, mas pelo menos, sei lá, você sabe se é cigana, se é. Não, né? Às vezes não. Porque é uma reclamação ao mundo. Ao alto. Todo mundo fala, nome não é importante. Mas eu sei que eu tenho uma ou mais de uma entidade que tem vindo com frequência, tem sido sempre o mesmo. Eu tenho essa impressão. talvez mais de um, mas eu percebo que é sempre... Quando eu falo, né, quando eu abro a boca para falar alguma coisa, eu sinto que é sempre o mesmo. Mas ele não podia falar para mim? Se ele está sempre comigo, sempre se manifestando. Todos vocês têm alguém para chamar de meu, sabe? Às vezes o mentor espiritual... Falando ali. Às vezes ele está querendo trabalhar algo em você, né? Porque nem sempre, às vezes um mentor espiritual, ele trabalha vários períodos com a pessoa para depois se comunicar. O Emmanuel foi um, né? Ele trabalhou com o Chico ali e não se pronunciou. Depois que ele foi se pronunciar para a Joana de Ângeles também, a mesma coisa. Então, é normal. Entende? Ficar preso muito a nome é complicado. Tem um que ele tem me orientado, e aí eu perguntei esses dias quem ele era. Ele disse assim: você não precisa saber quem eu sou. O importante é a conexão, o importante é você saber me identificar. Com o tempo ele vai vir para falar. O Emmanuel foi no centro espírita, ele se incorporou no ministério. Quando o Chico chegou, o Chico viu o Emmanuel. O preto velho, o Emmanuel falou assim pra ele. Entendeu? E assim, fala pro preto velho. Fala aí. Como fala. Não, eu trabalhei, então, uma pessoa que ela falaram pra ela, olha, você tem um preto velho X. Muitos anos depois que eu descobri que não era X, era o Y. Entendeu? Vamos muita lá, gente, coisa no prolongar. Outra, uma coisa também, um mentor espiritual, ele também pode trabalhar com duas pessoas, tá? O médium, ele tem a mão que transpira demais. O médium, ele entra num lugar grande, ele passa mal. O médium tem dor na pineal, que é aqui, ó. Isso aqui, ele tem uma dor de cabeça que ele pensa que é sinusite, sei lá o que que é, mas é uma dor tão grande que a pineal, ela lateja. O médium, ele... A mão dele transpira demais, ele se sente pé gelado. Sabe, o médium, ele é um sofredor, sabia? Até descobrir como lidar com isso. Sim. Porque como ele é uma antena, o que que eu tenho a mais? Eu tenho mais que ninguém, todo mundo tem, só que a minha está em pé. Você tem essa antena, ela tem. A minha está bem em pezinha e vai melhorando com o tempo. A minha, uma pineal, ela é assim, ó, uhum. A ponta de uma caneta. A minha já está assim. A do monge já está assim, porque ele reza o dia inteiro. Então, chama expansão da pineal. Então, a minha já veio grandinha. Então, é uma antena, eu vou captando todos os tempos e todos os... Eu não tenho tempo e espaço. Se eu não tomar cuidado, o médium, ele fica louco, cara. Eu ia para o hospício com meu pai... Eu ia, meu pai me fazia ir, ele ia trabalhar e eu ia junto para desobsessão, gente que tá louca, que não é louca. E isso aconteceu aqui, né? Com a Varoa, com a Priscila, né? A Priscila, a mãe da Priscila veio aqui a primeira vez. A gente, na época, a gente fazia o atendimento aqui com os médicos sentados. Quem atendeu até primeiro foi eu e Sabrina, estava junto. Ela veio com os cabelos de trança. Né? E a mãe dela falou, cara, minha filha tá maluca, eu vou ter que internar ela, porque ela vê um monte de coisa. Mas a Priscila chegou internada antes de chegou a tomar remédio. Tomava remédio controlado, então assim, mediunidade é algo muito sério. Então quando você tem que trabalhar com mediunidade, não tem, um filho de exame não tem que querer. Vamos lá, gente, vamos continuar. Então aqui vocês vão ver como o animismo é importante nessa parte de detectar energia, não só a mediunidade. Mediunidade é importante? É, mas o animismo ajuda muito no que vai ser falado e nos vídeos que eu vou mostrar aqui. E quase todos, se não todos, passaram por isso, né? Usando o animismo como para-raio para detectar as energias. Vamos lá, Juliana. Através do animismo, nosso corpo dá sinais extrasensoriais que acusam energias locais e pessoas. Coloca o vídeo aí rapidinho pra gente poder assistir. Deixa eu ver. Vamos lá. Por que médiums ficam desconfortáveis perto de algumas pessoas? Comportamentos e situações que fazem o sensitivo sentir-se mal. Lidar com alguém hipócrita ou falso pode ser tolerável para pessoas comuns, mesmo que eles saibam dessa característica da pessoa. No entanto, para os sensitivos, isso é praticamente uma tortura. um desconforto intenso, afinal eles possuem o dom de sentir toda a energia ruim desse pessoa. Sentem-se cansados, sentem que sua energia foi drenada, sentem-se frustrados, muitas vezes ficam com as mãos úmidas, com o coração disparado e o bocejo é uma reação muito frequente. Situações em que o sensitivo vai sentir-se mal. Falsos elogios. Eles detectam logo a falsidade e mal conseguem disfarçar a sua decepção. Pessoas que aumentam suas vitórias para ganhar aprovação e reconhecimentos dos outros. Pessoas que renunciam à sua personalidade ou tentam ser aquilo que não são para se sentirem por cima. Falsas delicadezas com intenção de receber algo em troca. Pessoas que estimulam a inveja e o ressentimento, quem aide de forma dura e insensível para ocultar dos outros a própria dor ou sensibilidade. O que geralmente acontece com quem é médium sensitivo nessas situações? Se o sensitivo precisa estar em um ambiente ou perto de alguém que lhe faz mal, ao estar perto ele se sente enjoado, tonto, podendo inclusive ter ânsia de vômito, ficam muito calados, sem querer continuar a conversa. Isso tudo ocorre justamente porque sensitivos são como esponjas energéticas que absorvem toda a energia do local ou das pessoas ao seu redor. Se eles estão com más intenções ou energias ruins, isso tudo vai ser absorvido. Você já passou ou passa? Me conta aqui nos comentários. E caso então, assim, tenha gostado do vídeo, me segue para mais vídeos. Vai lá, conteúdos. Pode passar. Assim. Dá pausa aí. Pronto. Deu pausa? Beleza. Alguém já passou por isso? Hoje. Você ir num local pesado, pessoas pesadas, você se sentir com a dor de cabeça absurda. Ó, a Varô aqui foi fazer a unha, chegou com a dor de cabeça, falei, vai tomar banho de arruda. Ela se sentiu ruim. Na fila, é o que? Na fila do é braço. Isso. Na fila do braço, lá é isso. Ela não aguentou aquela multidão. Não aguentei, não. Eu tive que ir. Entende? Lá pra frente, pra me ser pedido. Quando você... isso aí é o que ela, aquela moça anterior fala, a anteninha já tá, já... Então você capta a energia, porque energia, cara, não dá. A pessoa às vezes tá ali amorosinha, não sei o que, mas tá ali com um lodo em volta. Então você que é sensitivo, você vai sentir aquela energia, vai sentir aquele peso. E não só fisicamente, ó, por telefone também, tá? Te suga muito, tá? Por celular, telefone. Ah, fica lá ouvindo aquela pessoa negativa, aquela pessoa que só sabe reclamar, se vitimizar. Tá sugando tua energia pelo telefone. Tu vai lá desligar o telefone, vai estar assim, igual um zumbi. Entende? Então, assim, corta logo. Corta. Fala, ah, vou ir, tem alguém me chamando, depois eu te falo, depois eu te ligo. Porque não dá não, entende? É complicado. É complicado, sabe? Porque, assim, uma coisa é você, uma pessoa que tá precisando ali no momento, você, ela te liga pra pedir uma ajuda e tal, você chega, dá um visu e tal, mas tem pessoa que já, tá, já é reincidente naquilo ali. Todo dia te liga pra poder te consumir. Ela necessita, isso aí se chama vampirismo, tá? Vampirismo. A gente não precisa estar com a pessoa, mas a gente pensou na pessoa. Se a pessoa tiver com problema, eu já passo mal. Não sei nem onde está o sensorzinho. Foi, tá aí? Foi, tá. Passa lá, Júlio. Bota o próximo. Médium forte é aquele que carrega a humildade e o perdão. É aquele que conhece a religião e permite o conhecimento sobre a mesma. Médium forte é aquele que coloca seu branco por dentro antes de colocar o branco por fora. É aquele que usa a guia de contas no pescoço e sabe o valor dela, que aprecia os irmãos de corrente mesmo com pensamentos, ideias e atitudes diferentes. O médium forte abaixa a cabeça para compreender e não ergue achando que sabe tudo. O médium forte louva o bater do tambor e o louvor aos orixás. O médium forte reconhece seus limites e os respeita. Ele se doa sem pedir em troca. Ele ajoelha por fé. O médium forte se encanta, mas não se deslumbra achando que a entidade que lhe acompanha é mais poderosa que do seu irmão, pois ele sabe que todas as entidades trabalham juntas. O médium forte entende e respeita a hierarquia, Um médium forte bate palma pela bênção do seu irmão, pois ele sabe que a bênção vem para todos que a buscam com fé. O médium forte busca luz e não brilho, busca a cura e não holofote, busca reconhecimento e não notoriedade. O médium forte traz a força de dentro do coração. Ele não repara em erros alheios e sim, faz cada vez melhor para não errar. Foi? Foi. Então, assim, fala um pouco, né, sobre quem nós devemos ser, não deixar nunca a vaidade entrar, sempre servir como instrumento. Né, os mentores espirituais, cada um tem, por isso que muitas das vezes os mentores espirituais, ele nem se pronuncia para que o ego do médium eu peguei, tô com fulano, tô com ciclano. Então, às vezes, ele fica anônimo, né, porque ele sabe quem é o médium, né, dependendo. Né? Então, muitas das vezes, é isso que acontece. Ele me passou uma orientação. Ele falou assim, olha, você não é obrigado a fazer, mas eu vou te passar uma orientação para o seu bem. Porque já que agora eu estou com você, estou trabalhando, estou te ajudando, estou te auxiliando, então eu tenho a minha maneira de auxiliar. Você faz se você quiser. Você não é obrigado a fazer. E eu entendo a sua posição, a sua questão com relação... muitas das coisas que eu vou te passar, mas entenda que o que eu vou te passar não é uma, como é que se diz, um ritual, né? É um ritual, mas não é aquela coisa fechada. E ele falou assim para mim, todo dia de manhã, quando você acordar, você não tem lá o teu negocinho das ciganas, que você colocou lá os enfeites, tudo lá na tua sala? Então, você pega uma vela, você acende uma vela, olha para aquele fogo, e, de preferência, sempre uma vela branca, e você começa a fazer suas orações para se conectar a Deus, se conectar a todo. É sempre o seu primeiro momento da manhã, ele tem que ser esse. E você lembrar das suas origens, lembrar de onde você veio, lembrar de quem você está servindo. Lembrar que os dons que foram te dados não são seus, foram emprestados, você vai ter que devolver. Lembrar que é de todo, você fez a sua parte? Fez. E aí ele me passou muitas coisas. Ele falou assim, porque não adianta nada a vestimenta. Se por dentro, você todo dia de manhã, você não fazia a sua conexão. Não é oração, é conexão. Você não se conectar com você, não se conectar com a sua essência, não se conectar com todo, não se conectar, agradecer. E aí ele falou assim, então, essa vela ela tem o simbolismo de sempre te lembrar disso. Você não é obrigada a fazer, você faz se você quiser. É só uma orientação que eu estou te dando. E eu todo dia eu faço. E aí eu levanto, a primeira coisa eu vou lá, acendo aquela vela branca, e realmente faz muita diferença isso. É a forma como a gente passa o dia, o nosso interior. Às vezes, aquele bloqueio, porque a gente ora tão no automatismo, e aquele momento é o momento que você para, pelo menos o momento... Às vezes, você fala, Sabrina, foi tanta correria, eu não consegui fazer naquele momento, mas eu não... Não fico sem fazer. Eu paro e faz uma diferença muito grande, sabe? No meu interior, no meu íntimo, de sentir aquela movimentação de energia, de consciência, de saber o meu lugar aqui na Terra, de saber o meu papel aqui perante cada um, o que cada um tem para contribuir. Até mesmo eles, né? É bem interessante isso. Isso foi algo que ele me passou. Ele disse, você não é obrigado, é só uma orientação. Faz se você quiser. E como eu vi que foi algo... Não custava nada tentar. E eu fui. E eu vi que acrescentou na minha vida. E eu continuo fazendo. Que ele falou, veste o branco por dentro, depois o branco por fora. Juliana, bota o último vídeo. Esse último vídeo é... Dá pausa aí. Dá pausa. Pode ou não pode com o meu pai de santo? Dá pausa, Juliana. Obrigado. São dois, como eu falei, são dois pais de santo, né? São dois regentes de duas casas diferentes. Uma de uma casa tradicional e outra de uma casa mais liberal. Então, assim, não existe um padrão, né? Cada casa tem os seus costumes, cada casa tem o seu jeito de trabalhar, cada casa tem a sua forma de agir. Cada casa, cada jeito de você trabalhar, né? Faz o reiki do teu jeito ali, faz, se conecta, tem o seu padrão ali. É aquilo que a gente falou, tem um padrão? Tem um padrão, mas não fique focado no padrão, porque o padrão entra muita parte anímica. Aí, às vezes, tem até especulado, deixa de trabalhar pelo teu padrão, que é demais pela tua parte anímica, entende? É, vamos lá. Pode ou não pode comer o pai de santo? Eu sou da Umbanda Sagrada, tradicional. Posso visitar outro terreiro? Pode. Visitar pode, frequentar não. Posso incorporar em outro terreiro? Incorporar já não é legal. Afinal de contas, você nunca sabe o ambiente em que você está. Outro pai ou mãe de santo pode tocar no meu ori? Recomendo que não. Afinal de contas, você já entregou seu ori para outro pai de santo. Posso ter Exu na coroa? Pode. Normal, orixá. Posso fazer uma gira só de pombagira? Na minha tradição, pode sim. Para mim, na minha tradição, não. E só de Exu Mirim? Também não. Na minha tradição, pode sim. Posso beber no copo da entidade? Depende. Se ela te orientou a beber, sim. Eu não recomendo por motivos de saúde. Posso dar presente para a entidade? Não dose a entidade ganhando presente. Se for com o coração e se não for um presente muito caro, também pode. Criança pode incorporar? Eu não recomendo, para não abrir os canais mediúnicos. Muito pequeno, hein? Posso ir para uma festa depois da gira? Você pode. Só que você acabou de receber um axé, você vai dissipar o axé numa festa. Posso cultuar o chumaré? Na minha tradição, pode. Na minha tradição, não. E Ibeji? Ibeji a gente não conhece. Na minha casa, normal. Então, assim, a gente vê que algumas coisas eles têm em comum e outras coisas eles têm completamente diferente. Então, aquilo, é aquilo. A gente aqui tem a nossa forma de trabalhar, né? Você vê a melhor forma que você vê. Se você quer fazer o reiki, se você quer fazer um curso de passe para ver como é que faz, vocês ficam à vontade, né? Mas deixa a intuição trabalhar mais, né? Deixa a tua parte intuitiva agir em tudo que você for fazer em trabalho mediúnico, né? E esse a reunião, o encontro de hoje sobre a parte, falando sobre o animismo, uma parte anímica, e espero que tenha ajudado aí a todos. Gratidão, gente.